Bom dia, autorizado. Está presente voitado. Confirme, tem condições de iniciar esse dois apresentes para o seu cruzamento? Gente, sempre mantendo o objetivo 0802-24, voitado. São Gonçalo 370. Liel, presumo 10, decola pistola 0, curva à esquerda, Fucas e Pá. Controle 1208-5473. 10, sem restrições de altitude. Liel, presumo 900, decola 90, Fuca e Pá, zona 473, controle 208. Esquerda, após a decolagem, posição 2, chantão. Esquerda, porta. 3224, e se mantém o nível de voo 070, altímetro 90. Estabilizado. Pois tá lá, obrigado. Canal 974, tem condições de manter a presença de velocidade até através de TAP para o sustentamento? Obrigada. Azul 597, reduzindo a velocidade indicada para 230 nós, eu segui como número 4 na aproximação. Na minha 258, no solo 40, direito, taxi via alta, é constante, taxi de leite. Zona 334, boa noite, oceano identificação, chegada do Medina autorizada. Esse é aparelho nível de voo 080, QNH 1020, seguindo para 2509. Vai seguir como número 5 da aproximação. Do 597-21, deixa para 4006, QNH 1020. Confirme estabilizado. Estabilizado, Santos 398. Completa sinal de transmissão de frequência 98 do sinal 95. 1895, Santos 398. Fechando a 0074, vista para 2003, QNH 1020, autorizado a sinal do procedimento de aliança de rei da pista 0, reporta estabilizado. Azul 25, correção 5137, vista para 3010, altímetro 0020. 3224, desça para 4006, QNH 1020. Desça para 4006, altímetro 1020. 6334 e autorizado descida para nível de voo 060. Isso, motor 333 no avião, estou. Final de 4 milhas, boa noite. 333 no avião, boa noite, pulo autorizado, pistão 0, vento 18, 0 grau, 05 9. Autorizado, pouso no 0, 333 no avião. Nove 722, acho que eu tenho controle em Salvador. Chinamia 258, autorizado Juliette, remota 12. Para o site do PUB 777 ao bordo, 4 horas e meia de autonomia, alternativa recebida. O nome 70, taxa de autorização da direita, Índia Alfa até o ponto espera, chamando o ponto espera, ponto da colagem. Índia Alfa até o ponto espera, bom no 170. Por nós, o 972, número 6, aproximação. Desça para nível de voo 050, altímetro no 020. Desde 98, no solo aos 44 direita, para descer a alfa, a porte antes do sexo de direita. Tona 334, complexo de redução para 2309. Altímetro 1020, autorizado a sinal do procedimento LL, que é da pista 10, reposta estabilizada. Boa noite, Xenai 6074. Xenai 6074, boa noite, continua a aproximação, aguarde a autorização de curso. Aguardando 6074. Passarela 2124, desça para 3010, altímetro 1009. Com 1972, desça para nível de voo 060, altímetro 1009. 6074, pouso autorizado, piscinão 0, vento 9, 0 graus, 059. Autorizado, pouso 9060, 74. A 72, reduz a velocidade indicada para 2302. 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, completa o sinal, chame todo, frequência número 8 do sinal 95. Passagem do 2224, deixa para 2000 pés, altímetro 1019, autorizado o sinal do procedimento LS, pistão 0, reporta estabilizado. Passagem 2229, autorizado 2000 pés, 2019, autorizado a pistão estabilizado. Toma 334, duas via para 3.000 pés, sem razão no 09. No 972, duas via para 4.000 pés, altímetro no 09. No solo 49, direita, taxi via alfa, reporte antes da taxi via direto. Taxi alfa, reporte direto, 6074. Ticono 27, pulo autorizado, pista 90, vento 190 graus, 059, ajuste 909. Pouso autorizado, com 1019, 5027. Complexo de som para 1809, vai seguir uma pressão de 72 na aproximação, agora o mesmo está em dúvida. Positivo, reduzindo para 180 mais. Então vou acertar. Anima 0, 0, 0, 9, 8. No 28 decimal, correção, no 26 decimal, 85, com o 970. 2085, 970. Passagem 2224, se possível mantenha a presente velocidade indicada da marca do externo para potenciamento. Vai manter. 170 para externo, 2224. Confirme estabilizado? Afirmativo. Completa sinal de chamitura e frequência 98 decimal 95, 2224. 2224 vai chamar a torre 1-1-8-9-5, então agora. Luna 334, vista para 2006, altímetro 1099, autorizado a sinal do procedimento ILS definida pista 0, reporta estabilidade. Ok, vista para 2.000 pés, 2.009, com essa habilidade. 972, dita via para 2-3010, QNH-109. Completa final, chama o torno de frequência no 8 e sinal 95. Acione identificação, chegada por médio não autorizada. Isso aqui é chegada para o nível de voo 060, altímetro no 09. Bruno 098, chame Centro Recife, frequência no 2000, decimal 85. 2000, Bruno 4062, deixa via para 2000 pés, altímetro no 099, autorizado a final do procedimento ILS, excelente a pista no 0, reporta estabilizado. Dois, dois, oito, deixa via para 3000 pés, altímetro no 099. Oito, direita para se via alfa, quilo para o pasto 3, posição 1000. Alfa, quilo, pátio 3, 1000, precessor. B972, completa final, chama o seu retrocontro no 8, decimal 95. Afirmativo. Bruno 228, copia o controle. Noite, Bruno 972, povo autorizado, pista 0, vento 2, 10 graus, 039, ajuste no 09. Zona 354, táxi com 144 a bordo, 2 horas, Salvador. Táxi autorizado, via Pacific Sport, sem Indy Alpha, 10.0, chame para o telefone. Zona 354. Pacific Alpha, 0.5. 2, na sua 02, direita, táxi via Alfa, Kilo, para o táxi 3, 2, Lima, atenção. Alfa, Kilo, por táxi 3, 2, Lima, confirme? 2, Lima. Ok, eu vou no 972. Pátio 3, 2, Lima. Pátio 3, 2, Lima, vou no 972. Seu autorizado via para 3 mil pés ainda, aguarde a autorização para o procedimento. Ajuda 3062, completa sinal de motores, frequência 18, decimal 95. 2 sinais de 5, 2 sinais de 5, 2 sinais de 5. 1. 1228, reduza para 1909, desce para 2000 pés, altímetro no 020. Autorizado a sinal do procedimento ILS, que se liga a pista no 0 no posto estabilizado. Vai seguir na aproximação em 0090. Agora a posição de mal é no 2000, com 1609 graus de redução. Está reduzindo, teste 19, com 2, 2, 2, 2. Autorizado, pista 90, vento 2, 0, 0, 0, 0, 5, 9, ajuste no 0, 9. Gente, o azul 4, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0. 18, completa sinal, chama torre, frequência 8, decimal 95. 18.95, obrigado. Taxi Alfa Kilo, Taxi 3, posição 2 Romeu. Alfa Kilo, Taxi 3, posição 2 Romeu, Azul 40, na letra. Romeu 3, na 3. Alfa Romeu 303, Lula 304, já. Na metade da pista pra, pra frente, chuva leve e chuva moderada aqui no, na meio da pista. Ok, gente, cuidado pela informação. Obrigado. É o Gol 1228, passando em Pia Serra na sua segunda torre. Gol 1228, tudo autorizado. Pistola 0, vento 90 graus, 05 nós, ajuste 909, confio a informação do azul anteriormente. Peguei, peguei, obrigado. Porém, a pista está fechando aqui. Valeu, obrigado, até já. Chame o centro Recife, frequência no 26085. 35, Não, esse aéreo me informou que são 02. Escuta, Saulo. O Estrela acabou de informar que o fiscal está chamando o senhor não está indo. Ah, agora sim, ele está chamando. Obrigado. Nada. Salvador, boa noite, Aparelho 2222, informação Delta, Conquista, Aparelho da Conquista. Autorizado, Salvador Conquista, 180, via rota do plano de voo, decola posicional 0, curva à direita, Arbor 1, transição alerta, controle 120, décima 8, transição 550, 2222. senhor que é o Papa na ponte 11? Prossiga. Pode citar autorização de rebote da ponte 11 para remota 1 ou 3 e a contactação em aero? Autorizado, início do rebote, chama o pé. Hotel Papa, Marcelo na pista número 16, bom dia, obrigado. Oi, falador, passei 2222, tudo certo, tá, né? Exato, chantagem. Chama táxi, 2222. Sou informador, passageiro 2222 para o táxi, com 3 horas e 40 de autonomia, CLB39, alternando Salvador. Passageiro 2222, táxi autorizado em frente via parte principal Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chega para a zona decolagem. Parte principal Índia Alfa vai chamar ponto de espera, 2222. Salvador, passarinho 2222, chegando. Perdão, quer falar, bicho, 0, 5, 8, 0, 0, 5, 9, 4, 3, 2, 2, 2, 2. A minha é 4, 2, 2, 2.